3025, 3520 pro táxi, 136 Borges, João Pessoa, 2 horas e 30. João 36, João Pessoa, 3 horas e 30. Afirmativo. Autorizado táxi, até o ponto de espera, pistão 0, tá 3520. Autorizado táxi, ponto de espera, tem 3520. Tá, 3520, 1 no 8, 95. Salvador 3520, ponto de espera. Autorizado decolar, 180 graus, 05 nós, tá 3520. Professor da linha de volta 10, 3520. 3520, decolou 04, chama controle em 19.35. Zelão 3520, controle Salvador, Zelão 3520, bom dia. 3520, bom dia, contato radar na decolagem, subo para o nível 230, direto Jambo. Direto Jambo, muito obrigado, é Controle Salvador, bom dia, Sam 326, transfere informação Delta. 3896, bom dia, adicione identificação, desça para 3 do PEC, o ajuste 1013, está presente voando Duna. Passaredo 2224, livre ILS, reporte estabilizado. Livre ILS por 2224, reporte estabilizado, 2224. Solicita como final nível 170. Submarino nível 170, da 3520, está presente, voe na proa de Conde. 170, está presente, proa de Conde? Afirmativo, Conde. Estabilizado na LS 2224. Passarelo 2224, cliente, complete a aproximação, chame torre em 1 no 8.95. 895, obrigado, bom trabalho. Aquela do Singer, sabe? Não sei se tem esse movimento funcionando. Só um instantinho, por favor. Obrigado. Confirma, senhor. No ILS, agora 4 milhas, baixado travado, visual, pistão na zero. Bom dia, avistado. Autorizado pouso no 70 graus 03 nós. Passarelo 2224. 2224, avistado. Autorizado pouso. Por favor, o gol 1161. Não, é que o Finger está acoplado na aeronave, mas está com a estrobo do Finger. Aquela estrobo que se desliga quando ele está em movimento, está ligada, ok? Ele desligar essa estrobo aqui do Finger, só isso. Certo, tudo bem. Eu vou informar pro COA, né, e pros, eles vão entrar, vão passar a mensagem pro operador aí de Finger, tá? Obrigado. Confirme o seu finger, voo no 161. 7, 07. 07, gente. Já foi informado do COA e ele vai repassar para o operador de Finger, ele vai se dirigir até o Finger aí. Aí ele vai procurar saber o que é, porque na realidade o senhor falou, mas eu não entendi esse termo aí que o senhor usou, tá? Não consegui passar isso para o COA, mas falei que tem alguma coisa que precisa ser desligada ou ligada que eu não entendi o que é. Sabe aquela luz que fica embaixo do Finger aqui piscando? Quando ele está em movimento, essa luz ficou ligada. Agora acabou de desligar. Obrigado. Ah, sei. Agora eu entendi. Tudo bem. Já foi desligado agora, mas agora eu entendi completamente, tá? De qualquer forma, ele está indo aí. Obrigado. Alô, obrigado. De 3 via Alfa e Kilo. Até Poçolo Lima do 483 e a Alfa aqui na sua escuta. 6, desça para 2010, ajuste 10 no 3, livre ILS, reporte estabilizado. Para 2000, comitê, reportará estabilizado. Então, 38 no 6. Só copiar? Guarulhos, autorizado via rota do plano de voo, nível 360. Após decolagem, curva direita, saída da El, Leda, transição Mótiva. Controle 1-9-35, transponda 5070. Autorizado, Guarulhos, compartilhado do plano, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da El, Leda, Mótiva. 3520, 70 milhas, nordeste do VOR Salvador, mantém nível de voo 170. Serviço radar terminado, chame controle Aracaju em 120, decimal 3. Informação de alta. 95. 3601, São Paulo, conforme rota do plano autorizado, nível 340. Saída da Euleda após Mótima, curva direita após a colagem, controle 199.35, transponda 5072. Cidade de São Paulo, com o ANE, 340, guarda do plano de voo, saída da Euleda após rua Mótima. 1935, controle 5072, eu transponda 3601. Correto, chame pronto para acionar. Estabilizado, São 3806. São 3806, cliente complete a aproximação, chame torre 118.95. Para Salvador, boa noite, TAM 38 no meio, a passagem externa, trecho atrás. TAM 38 no meio, avistado, autorizado pouso, 180 graus, 039. Repouso, TAM 38 no TAM 3896, no solo 25, Lívia direita e táxi via Eco, Foxtrot, Alfa, Juliette, posição 11 do Pati 1. Foco Juliette, posição 11, até 3. Oi, Tranquete. Salvador, bom dia. Passaredo 2228 com a informação Eco. Repetitivo, Vitória da Conquista. O Passaredo? 2228. 2228. Para confirmar a OBT, eu não estou visualizando aqui o seu plano no sistema. Ah, tem que ser DLA já. Vou verificar com a companhia. Já devia ter sido feita já. Gente. Mas, originalmente, saberia o horário? Só um minutinho. Corre, passarei do 2228 novamente. Horário de decolagem normal seria 23h20, senhor. Deve estar, deve ter alguma desatualização ou algum equívoco. A hora certa agora é 0631. Afirmativo, já verificamos com a companhia, já está entrando em contato, mas parece que foi feita a DLA. Passaredo 2228, autorizado para Vitória da Conquista, nível 180, direto Elefra, direto Opilô, conforme rota do plano. Nível 180, saída Arbor, transição Elefra, curva direita após decolagem. Controle 119.35, transponda 5110. Autorizado, nível 180, Vitória da Conquista. Decola da pista 10, curva direita, perfil Arbor Elefa, após o Blur. 19935, controle de saída, no transponder 5110, passarela 2228. Protegimento correto, chama pronto para acionamento. Chamaremos. Gol no 1161, para pushback acionamento, portão 3. Gol no 161, autorizado, reporte pronto para o táxi. Autorizado, chamaremos, obrigado. Galeão, E autonomia? Gente, livre táxi até o ponto de espera, pista no zero. Gol no 1-69-61. Autorizado decolar, 160 graus, 049. Decolar autorizado, 141, chame o controle, Salvador. Boa noite. 1935, obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia. Voo 1161, 1810, atenção 360. Voo 1161, contato radar na decolagem. Vou para o nível 360, após 2000 pés, direto Lisa. Após 2000 Lisa, autorizado nível 360, voo 1161, obrigado. Salvador, passarendo 2228, pushback acionamento. De coordenação com a equipe de solo, chama pronto pro táxi. Chama pronto, táxi 2228. Salvador, SAT 3601, pushback acionamento, posição 3. 3601, portão 03 do Pátio 1. Pushback, coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. De táxi, em frente, siga o Airbus da TAM. Está lá na frente. Passariza 2224. Negativo, táxi em frente, segue o Airbus da TAM, 2228. Yeah. 601, pronto, não pode ser, dá 1-0. Alto, 3601, autorizado decolar, 170 graus, 05 nós. Anel decola, 1-0, tá 3601. Passarela 2228, autorizando a linha e manter. A linha e manter. Boa. 3601, no contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 340, saída da EL. 340, saída da EL, 360. Passaredo 2228, autorizado decolar, 180 graus, 039. Livre decolagem iniciando, passaredo 2228. Azul 4073, decola 58, chame o controle 1 no lado decimal 35. Vou passar do 2228. 1935, bom dia. Bom dia. Pois ele inicialmente da 360, um negócio de coordenação precisa. Aguardar então. Salvador, boa noite.